Fala galera, beleza? Aqui é o Ivaldo, isso mesmo, Ivaldo, acostumem-se. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Nerd Patriarca. Estou aqui com o Everton. Olá a todos, e o David Lopan usa produtos Avon. Estou aqui com o Vinícius. Olá pessoal, e é o seguinte, eu não consigo falar direito o nome do vilão do Double Dragon, me enrolo todo, é difícil. É isso aí galera, sabe aqueles filmes da sessão da tarde que você nunca se esqueceu e por muito tempo esperou ver a sequência? Pois é, debateremos agora sobre alguns deles. Então prepare-se, está começando o primeiro podcast Nerd Patriarca. Roda a vinheta! Podcast Nerd Patriarca. É, o Jack Parton olha bem no fundo dos olhos do temporal e diz: pode mandar o que quiser. Vamos lá, Everton vai falar agora. Mande seu filme para nós, por favor. Bom, o filme que eu vou falar é o clássico da Sessão da Tarde. Nossa. Adoro a Sessão da Tarde. Total. Esse todo mundo assistiu na Sessão da Tarde, da nossa idade que é por volta dos, depende, dos 24, 25, 26 anos. Eu tenho 26 com a carinha de 18. Que é Os Aventureiros do Bairro Proibido. Sensacional. Filme do nosso querido Kurt Russell. Muito bom, muito bom. Gênio. Que o resumo da história... Pra quem não sabe, se você não sabe... Não, quem nunca assistiu esse filme... Tá, esse filme é muito clássico, não tem como uma pessoa não ter assistido. Ó, tem? Claro que tem. Ah. Não deveria, né? Mas, cara, mas da nossa idade eu tô... Não, da nossa idade assistiu, com certeza. Porque nós fomos criados pela Sessão da Tarde. É verdade. Por isso que a sociedade... Esse é pra vocês, merda, ó, galera dos anos 90, certeza, esse filme foi assistido pelo menos 163 vezes. No mínimo. Ele passou... Começava na segunda numa semana, na terça da outra, cara. Praticamente isso. Praticamente ele começava isso. A semana e fechava a semana. Exatamente. Então, mas em resumo, o filme é uma aventura do caminhoneiro Jack Burton, que é o nosso querido Kurt Russell, e onde ele, junto com o seu amigo Wang, eles vão tentar salvar a noiva dele, as namoradas deles, que foram raptadas pelo grande vilão David Lopan. Parabéns, parabéns. Esse realmente é um vilão foda, velho. Ele é foda, foda mesmo. Bonito. E nisso, ele é uma figura mística em Chinatown, né? O famoso bairro proibido. Na verdade, pra mim não é um bairro, é uma outra dimensão paralela em um outro planeta, porque tem muita coisa nesse simples bairro, mas... E o filme demonstra isso, as atividades que tem no bairro, a luta entre as gangues, né? Shang Tsung e Ying Kong, que eu procurei o nome. Parabéns. E à medida que vai se aprofundando na história, vai mostrando outros elementos místicos do local. E é isso, é bem um filme Sessão da Tarde, bem aventura. Everton, por favor, aventura, momento comédia. Nostálgico, desculpa te interromper, momento nostálgico. Eu preciso que você diga isso para aquelas pessoas que acompanharam o filme, para pessoas que não acompanharam esse filme, porém gostam muito de Mortal Kombat. Por favor, eu preciso que você divida essa informação com o público. Então, no filme, o David Lopan, ele tem três serviçais. São os três temporais. E eles foram base do importantíssimo personagem Raiden. Cara, o... Do jogo Raiden, de luta Mortal Kombat. Se você assistiu o filme, com certeza já jogou Mortal Kombat. Com Mortal certeza. Kombat tá saindo até agora, nos consoles novos, são jogos que vendem muito. Ou seja, o Raiden morava no bairro proibido. É, ele é uma, ele, na verdade, é uma fusão dos três, né? Exatamente. Nada se cria, pessoal. Nada. Tudo se transforma. Lady Lavoisier. Então, mas vamos lá, Everton. Esse filme deveria ter tido uma continuação. Como você imagina a continuação para ele? Bom, esse filme poderia ter tido uma continuação, porque a premissa dele é muito básica. Uma aventura na vida do Jack Burton. Certo. Pra você fazer uma nova dessa, não ia ser muito difícil. Então, mas o meu pensamento como espectador desse filme é que não seria novamente Chinatown, certo? Seria uma nova aventura do poderia Jack Burton. Poderia ser. A cultura chinesa é muito é vasta, rica, né? Mas o bairro já... Um não, bairro eu, já tá bom, eu, né? Eu discordo. Uma cidade inteira, o cara. Eu discordo, de você pelo seguinte: eu acho que deveria ainda ser em Chinatown, pelo motivo de que, no término do filme, o vilão morreu de uma forma muito rápida. Eu acho que tinha que acontecer alguma coisa ainda ali, acho que... Então, é porque, queira ou não, no filme, o David Lopan, ele é morto pelo Jack Burton, né? Certo. Quando o Jack Burton pega a faca e arremessa não, de volta cena nele. Espetacular. Aquela cena é foda! Quem Mas não o... viu, procure, Se por vocês favor. Forem ver, o diretor mesmo, ele faz o seguinte, que apesar dele ter matado o Lopan e ter salvo o Wang em uma oportunidade, o Jack Burton, ele é praticamente um sidekick no filme inteiro. Se você prestar atenção no filme, eu tava assistindo de novo. Mano, ele é um sidekick do Anti-Steve, que vai atrás de tudo, ele que luta. Ele fica meio só fazendo as piadas, cara. Mas no final foi ele que venceu o Evil Lopan, né? Então. Mas eu acredito que teria uma continuação, porque. Imagina um filme, por exemplo, uma aventura deles, o Bairro Proibido, relacionado com o Zodíaco Chinês. Seria bacana. Ia ser muito legal, chama, né? Chama o Jack Chan. É, alguma coisa baseada até no desenho do Jack Chan, você lembra? É, verdade. Eles buscando algum artefato. Uma coisa melhor que o filme assim. Que o Jack Chan fez, baseado no desenho dele. É uma bosta. Não, eu não achei ruim, não. Esse Zodíaco, eu não achei, não. Sabe o que eu fiquei muito em dúvida nesse filme? É que, eu confundi. Não, é um. É um que é, ele é. Ele é todo ruim, não. Ele é bom, cara. É bacaninha. Que ele rouba um monte de as cabeças das estátuas. Ah, sim, sei qual que é. É bacaninha mesmo, é verdade. Eu confundi. Desculpa, pessoal. É, não sei se você lembra no filme. O. Qual o nome do vilão mesmo? David Lopan, cara. David Lopan, desculpe. Esse nome é muito bom, velho. David Lopan. Eu vou apelidá-lo. Vou apelidá-lo. Tem quantos cachorros existem chamados Lopan? Vou chamá-lo de Lolo. É, ele servia a um deus que... Não, ele não servia a um deus. Não, ele fez um bagulho, um pacto. Ele fez um pacto. Na verdade, ele era uma figura sem corpo no filme. E ele queria se casar com as mulheres com os olhos de esmeralda pra poder recuperar o corpo físico dele. Não, exatamente, mas ele perdeu o corpo físico dele por causa do... Foi uma maldição de um imperador. Do imperador, que é um deus, é uma divindade superior a ele. É, sim. Essa divindade poderia aparecer numa sequência do filme. Porque, querendo ou não, ele tentou fazer aquele ritual pra apaziguar com o superior dele e retornar a ter seu corpo físico. Sim. Como ele não conseguiu, isso poderia vamos dizer assim, gerar a ira desse tal superior dele aí. Não sei, porque ele fez muito por ele mesmo. Sim, por não ele. Não foi pra apaziguar o cara. Não, mas ele fez pra agradar o cara, pra o cara. Não, ele fez só pra recuperar o corpo dele, cara, no filme. Eu também acho. Foi egoísmo puro. É por isso mesmo, né? Irritaria o superior dele do mesmo jeito. Não, cara, não faz sentido. Tinha que ter alguém acima dele. Ok, isso aí, só a continuação, Ivaldo, tem alguém acima dele? Deveria ter alguém acima dele. Na minha aventura totalmente diferente, no mesmo local, com a mesma cultura, só que uma nova aventura, né? Porque o Jack, no final, o Jack Bird, ele sai, ele abandona todo mundo. Ele teoricamente abandona todo mundo. E no final tem um monstro lá que eles encontram durante a aventura deles. Tá escondido no caminhão dele. Certo. Então, aí poderia ter alguma continuação. Só se fosse um circo. O que, que adianta ele estar com chupa-cabra dentro do caminhão dele, parceiro? Aquele cachorro, aquele chupa-cabra. Eu acho que aquele ali, monstro dentro do caminhão dele, isso aí eu não tô falando que teria uma continuação em volta disso. Continuação envolvendo ele. Mas eu acho que ele é um personagem bacana, um personagem engraçado, um personagem que renderia um bom filme. Não, sim, com certeza. O Kurt Russell é um bom ator, velho. Os caras usaram o monstro do D&D, cara. Eu achei espetacular isso. É, o Beholder, o Observador. Mas ele morre de uma maneira muito escrota. Ele é morto de uma maneira ridícula, não. Né? Fato. Não, na verdade, queira ou não, todas as lutas desse filme são muito bizarras. São muito absurdas. Eu ainda bato na tecla. Eu acho que ainda tinha que ter alguém acima do Lopan, cara. Certeza. Tinha que ter alguém. Não, podia ter. Podia ter uma figura mística mais bizarra que o Lopan. É isso que eu quis dizer. O Lopan é um chinês de 2 metros de altura. Maquiado, velho. Bizarro, muito velho. Muito bem maquiado. Ele usa Avon. Eu li no site, ele usou Avon. Gente, eu recomendo Avon, viu? Avon da China. Pô, a gente tá fazendo merchan, a gente não tem nada, velho. Tá fazendo merchan. Nem começou ainda o primeiro e a gente já tá fazendo merchan. Mas Avon, se quiser. Sem ganhar nada, velho. Não, por favor, fica à vontade. A gente não pode. A gente só é áudio, não tem foto, não dá nem pra mostrar a gente com a maquiagem. Não, mas também não pode processar também, né? A gente tá livre disso, pelo menos. Não vai ver nossa cara, já é alguma coisa. E é isso, pessoal. Muito bem. Então, nisso, todos concordamos que uma continuação seria viável. Seria espetacular. Que é um universo bacana que eu acho que dá pra criar um personagem bom que dá pra criar várias aventuras. Sim. Divertidas pra galerinha. Acha que eu estou encrencado? Espere até ver meu advogado. Olha, uma coisa legal aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro filme. É que Sessão da Tarde agora só passa filme de cachorro. Existe Sessão da Tarde? Existe ainda? Existe. Não sei, cara. Não sei que horário passa. Depois que a gente virou adulto, começa a trabalhar, velho. Tem cachorro passando na Globo, então com certeza deve ser Sessão da Tarde. Será que eles ainda passam André Uma Foca em Minha Casa? Talvez. Existiu um filme desse, cara? Oi? Existiu? Lógico, André Uma Foca em Minha Casa, você nunca assistiu. É meio do Buddy. Não, é porque na minha época Sessão da Tarde era legal, né? Na nossa época era legal assistir. Era bom. Por sinal, um filme muito famoso, Sessão da Tarde, que o Vício vai falar agora. Que vamos ver se talvez mereceria uma continuação. Vamos ver. vou falar agora. Do que eu... Mas um filme, outro filme da Sessão da Tarde, que eu particularmente gostava muito, que ele junta duas coisas, né? Filme, porrada, que a gente gosta pra caramba, e videogame, que a gente gosta mais ainda. É Double Dragon. Ah, eu pensei que era Druaga. Druaga é um jogo que só você jogou em volta, ninguém conhece. Merda. Que console é esse jogo? Ah, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox One. E a Capcom tá pensando em fazer o filme. Meu Deus. Double Dragon. Double Dragon. Vamos ver o que o Google... Quer dizer, vamos ver o que o Vinícius disse. Não, é porque eu não fiz... Então eu vou falar, vou mascarar todo mundo aqui. Todo mundo fez uma colinha dos filmes, né? Só que Double Dragon mentira, não deu tempo, gente, de fazer. Mentira, gente. Isso aqui é tudo de cabeça. Tudo de cabeça, jamais. Só que agora eu lembro. A memória é assim, ela volta do nada e voltou agora. O filme é de 94, americano, certo? Ele tem um ator que lutava em todos os filmes daquela época. Não acredito. Tem, que é o Mark da Casca. Você lembra do Mark da Casca? Com certeza. Double Dragon, Sport Sangrento. Sport Sangrento, filme de capoeira, velho. Né? É mais famoso. Capoeira. Eu gostava, pra caralho. Não, é bom, é bom. E Double Dragon é basicamente é, né, cara? É a história do Jim Lee, que eles são criados pela treinadora deles, que é a... Satori. E a Satori tem um medalhão. Medalhão do dragão, certo? Certo. Existe um medalhão lendário, que é o Double Dragon. Sim. Que é uma parte... Que é o nome do filme. Que é um, que ele junta a energia da alma e a energia do corpo. Peraí. Não, primeiro, vou te cortar, peraí. Você tá querendo falar sobre Double Dragon. Você já jogou Double Dragon? Já joguei Double Dragon. Você conhece o jogo Double Dragon? Conheço mais ou menos, mas eu já joguei. Certo. Você acha que o jogo Double Dragon e o filme Double Dragon seguem a mesma linha? Não, né? Definitivamente não. Não. Mas os dois são formas diferentes, mas são legais. Ok. Não, só queria saber dessa sua opinião. Então, pode continuar. Primeiro, o filme retrata a história dos irmãos, criados pela Satori. E o Double Dragon, ele é dividido numa época X. Eu sei. 2007, o Apocalipse. Não. 2007 é onde se passa o filme. O filme se passa em 2007, não é? É, 2007. Após o terremoto. Em 2007 aconteceu, teve o terremoto, os Estados Unidos foi pra baixo. Disso eu lembro. E as cidades estão dominadas por gangues, tem toque de recolher à noite. Exatamente. Né? Tem uma hora que ninguém sai mais da noite, porque as ruas são das gangues. É, certo? Que nem no centro da luz. E esse Double Dragon, muito tempo atrás, foi dividido. O começo do filme mostra o Shouka. Don't, é Shouka o nome do filme? Slouka é uma medicação. Chuco, caralho. Chuco, é cloreto de potássio, Slouka. Essa farmacêutica, por sinal, tá, galera? Interpretado pelo Robert Patrick, famoso T-1000. Futuro 2. Ele é mais famoso por esse papel, mas pra mim e pro Ivaldo, meu querido amigo, fãs de Arquivo X, ele é o agente Doggett. Que é bom no filme. Nossa, espetacular. Eu gosto, velho. Eu praticamente gosto muito dessa fase dele também. A atuação dele no Arquivo X é... Ele aparece no Sons of Anarchy também. Ah, ele parece uma parte séria, na verdade. Ele sempre fica aparecendo. Ele sempre aparece. Mas esse filme, ele faz... Eu acho ele um bom ator, eu gosto dele. Ele é bom. Ele tem cara de vilão, né? Sim. Ele é caricato. Parceiro, ele é um homem de aço escovado líquido. Ele merece respeito. Ele é o cara. Desculpa, ele é o cara. Ele é bom. E ele no filme tá muito escroto. E o filme é sobre os irmãos Lee, que é o Mike Dagascos e o outro ator X, que ninguém sabe, que ele só fez esse filme. E esses dois... Mentira, discordo. Ele gravou Loucos na Ilha 2, Perdidos no Espaço 3 e O Retorno da Abóbora Maldita 4. Você não assistiu, não tenho culpa. Eu não assisti mesmo. Desculpa. Eu vou pesquisar. Não, você vai encontrá-las. E a história é sobre os irmãos Lee, que são criados pela Satori. Mas, assim, no começo do filme fala sobre o medalhão do Double Dragon, que é um medalhão místico lá, de milhares, que tem poderes. E ele é dividido, certo? Certo. Um lado fica com o poder do corpo e o outro lado com o poder da alma. Sim. No começo do filme, o vilão, o Shouka... Chuco. Chuco? É Chuco, caralho. Shouka. Eu falei que era Chuco? Chuco é muito feio, não pode ser Chuco. S-H-U-K-O. Não é? É Chuco? Eu acho que é Chuco. Acho que é Chuco. Chama de Chuck. O vilão que começa com o Robert Patrick. O Robert Patrick é o vilão que começa com o Tio. Vem com o Tio. Vem com o Tio, que o Tio é mal, né? Que não, cara. Cuidado com o Tio, que o Tio vai te pegar. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. Pois bem, o Tio, ele recupera um pedaço do Double Dragon. Que é qual? Que é o da alma, certo? Eu lembro que até ele pega lá e já aprende o poder assim no primeiro ou segundo que ele pega o medalhão e já sabe os poderes. Uhum. Isso, a Satori, ela tem o outro pedaço do medalhão, tá no corpo. Eu fiz a musiquinha. Cuidado com o Choco, te pega daqui, te pega de lá. Mas ele é mais ou menos assim, porque ele é bem zoeiro do filme. Se tivesse a musiquinha, talvez o filme fosse melhor, porque era mais sucesso. E o filme, a premissa é essa. É, o premissa do começo do filme é o Choco. Como pode o cara do Exterminador do Futuro futuro me receber o nome de Choco. Chama de Paulo, de Astolfo, de Asnésio, mas de Choco, meu, pelo amor de Deus. Bem, o nome dele é Choco. Ainda acho que é Chuco, velho. Chuco, tá, Chuco. É Chuco, é Chuco. Vai ser Chuco, é Chuco. É Chuco. Desculpa se eu estiver falando Choco e não for Choco, é Chuco. É Chuco. Não sei o que é. Chuco é escroto também, assim como Choco, é uma merda, mas vem, Chuco. O que, que o Chuco quer? Ele quer recuperar o outro pedaço do medalhão, porque ele sabe que ele vai ter uma força fodida se ele fizer isso, certo? Exatamente. E ele sabe que tá com quem? Com a Satori, porque eles têm um passado em comum. Eu não posso ficar falando o que aconteceu, mas... Spoiler. Spoiler do filme. Mas o começo do filme é isso, ele vai atrás, aí ele vai, vamos falar, ele vai conseguir o medalhão, depois ele vai recuperar, e o filme é... porque a ambientação do filme é no futuro, é no futuro, entre aspas, né, que já é o futuro que já é nosso passado, que é em 2007. Em 2007 eles falam que, tipo, aconteceu um terremoto. Um terremoto. Que destruiu todas as cidades, tem um toque de recolher até na cidade. E as gangues tomam... E as gangues tomam o território durante a noite e assim... O Chuco até ele domina todas essas gangues, com ele mostra o poder dele da alma. É uma cena bem legal até. Sim. Ele mata o cara com a sombra, né? Isso, que ele mata. Uma coisa que eu não me lembro, a polícia tem, ou o governo, não sei, nesse período do filme, tem um acordo com os... Não, ele tem um acordo com as gangues. Com as gangues, né? É, com as gangues mais ou menos, cara. Tem. Mais ou menos. Na história lá, quando o Chuco encontra o policial lá, sim. Aí ele que é o pai da menina. Certo. Ele fala, vamos fazer um acordo. Você domina o dia, domina a noite. Certo. Então, tipo, dá a entender que a polícia ainda age de alguma maneira à noite. Mas e que as gangues agem à noite. Do horário de recolher, as gangues mandam e pronto. A polícia, vamos dizer, só fica na... Normalmente, né? A polícia existe, mas quem manda são as gangues. É. Certo. Só que esse Choco quer... Sei lá. Ele quer as duas partes. Ele quer as duas pedaços do medalhão. Aí ele vai atrás, ele tem todo o problema e... Eu vou dar um spoiler aqui. Vou dar spoiler. A Satori vai morrer. Não acredito. Ela vai morrer. Caraca. Ela vai morrer e os caras vão ficar muito chateados. É o típico filme de ação. Eles vão... A cena que ela morreu, eu gostei. Aventura, porque, né? Querendo ou não, ela ainda deu umas porradinhas no Choco. É, ela brigou. Ela brigou. E o filme é um filme legal. É um filme que tem uma ambientação legal. Essa ideia das gangues eu acho legal. Ficou legal. Eu gostava de ver as gangues diferentes. Eu gostava de ver eles lutando. E tem umas cenas que são bem, bem tensas. Por exemplo, quando eles fogem com o medalhão depois da morte da Satori. Eles vão pra um lugar. Eles vão lá pra uma cabana lá. Sim. E eles são cercados por muitas. São cercados por muitas. A própria morte da Satori ficou muito bem feita. Que você... Meu, vê que é uma coisa que não tem como você salvar ela. Foi um momento, acho que ficou bem legal no filme. Eles fizeram muito bem a morte dela. Ela se sacrificou pra... Sim, eles ficou. E as gangues são guerreiras, hein, cara? Sim. E o carro tunado deles. Sim. Esse carro faz uma referência aos videogames, né? Na percepção. Sim. Que mostra até a linha dos games, com reconhecimento e tal. Isso é antes do... É quando eles encontram o bombadão, que eu esqueci o nome. É, eles encontram o Abobobobo. Abobo. Isso. Que depois ele vira um mutante X lá, porque o cara faz uma experiência com ele, mas ele então, acaba ficando. Como eu tava falando das cenas tensas, eu me lembro muito dessa primeira, que era da cabana, onde tem o... Eles são cercados por uma gangue, e tem cada gangue bizarra, né? Tem o gangue dos mímicos, tem um... Você lembra do carteiro? Carteiro, que é muito guerreiro. Tem os pães. Lá, tá. Eu dei muita risada que ele falou: entrega pra você, ele pula e se matou. Eu achei o filho daquela. Só que ele morreu e reviveu, porque ele apareceu mais pra frente no filme. Espetacular. Não só ele, né? Tem o perde o olho, depois volta, na hora aparece. Você lembra daquela cena quando ele perde o olho? O negão de 3 metros. Vem cá que eu te abraço. Encosta aqui pra chorar. Falar em 3 metros, a outra cena que eu me lembro que eu fiquei bem tenso era do necrotério lá no sim, no, eu lembro quando eu assisti o filme. Do Choco, velho. Criança. Porra, eu muito tensa, velho. Levanta o jogador de basquete, lá que o Choco domina o corpo de jogador de basquete. Depois ele entra no outro corpo de outro. Teve uma explicação daqueles corpos que ele tava juntando ali? Eu acho que a explicação é que nem a que nasceu a Bobo lá. Eles faziam experimentos. Ah, sim, sim. Mas, bem, naquela época, dane-se. A gente tava um pouco se lixando o que aconteceu. Ele tava fazendo uns soldados poderosos. A gente queria saber da porrada. Ah, assim, como que eles recuperaram. Das lutinhas, cara. E, assim, é um filme que eu gostei muito na época. Assisti várias vezes, passava direto. Eu gostava mesmo. Assim que passado, me programava pra assistir o filme. Eu tenho boas memórias, eu reassisti e continuei achando bacana. É, eu também não achei. Pois legal. Eu acho que agora é hora. Lógico. Vinícius, pra você, você acha que esse filme deveria ter uma continuação? Na época, com certeza. Como seria? A seu ponto de vista. Eu acho que a continuação poderia ser o seguinte: já que agora eles tinham a força do Double Dragon, eles podiam tentar limpar a cidade. A cidade tem aquelas gangues e tal, e com certeza nem todo mundo ali é bom. Porque sim, gangue sim. Não é uma coisa boa, certo? Sim. E eles se uniam com aquela gangue, os Power Couples. Os Power Couples. A gangue da Power Xuxa. Cups? É Power Cups o nome dos caras? É. Da Xuxa. Isso, certo. Tinha a gangue dela, certo? Então eu acho que que é interpretado pela Lisa Milano. Se unisse os dois e essa gangue boa pra lutar contra as outras gangues e tal, tudo unificar e transformar a cidade num lugar pacífico e bonito para se morar, seria um filme legal. A premissa é porrada, vai ter e manda bala. Não, sua ideia é boa, sua ideia é boa. Até mais parecido com o jogo. É porque o jogo em si, né, isso. É luta de gangue. Talvez o que eu achei legal também, que eu acho que deveria sequenciar, o Choco não morreu. Eles poderiam usar melhor os poderes dele, porque eles podiam. A parte do corpo porque... só foi usada no finalzinho. Então, ele perdeu o poder dos medalhões. Porém, ele não perdeu o poder que ele tem na sociedade. É, eles dão um Miguel lá, né, cara? Ele tá preso assim. Ele deu polícia. Todo o dinheiro pra polícia. Você vê que até quando ele é preso, ele fala: ah, meu advogado vai cuidar disso. Então, assim, ele é poderoso demais, entre aspas, pra poder simplesmente ficar mexendo. Mas concorda comigo? Tem um medalhão místico e tal, e não tem nada de elemento místico além dos poderes do medalhão. Sim. Poderia ter alguma coisa a mais sim, sobre isso. Poderia. Não, até porque, nossa, legal. Eu observei agora comentando com vocês. Independente do medalhão, o Choco tava fazendo experimentos lá com o Caramba 4. Então ele poderia desenvolver alguma. O Abobo não teve nada a ver com o medalhão. O que ele se transformou foi a partir do experimento do Choco. Independente do poder do medalhão. Então ele poderia usar isso pra tentar fazer alguma coisa. Legal, eu acho que seria interessante a continuação desse filme. Também acho. Na época, hoje em dia eu não sei. Hoje em dia eu acho que não seria mesmo. Mas na época ficaria muito legal. Com certeza ficaria legal. E uma coisa decepcionante do final do filme. Eu cheguei a ver renda, bilheteria. Sim, coisas, sim. Porque sim. A adaptação de quem não... é falida. Sim, sim. É fadado ao fracasso. É que agora tá saindo o Warcraft, vai sair Assassin's Creed, parece que a coisa vai mudar. Posso garantir. As críticas do Warcraft já não são tão boas. Ah, mas o pessoal fala X. Eu vou assistir o filme e eu falo pra você se é bom. Se for bom, eu falo. Sabe uma coisa decepcionante desse filme? Quando eu era criança, o que mais me emocionou foi ver os caras com as roupas mega tops de lutadores. E eles não lutaram com ninguém decente. Eles quando eles botaram as roupas de Double Dragon, exatamente. O filme acaba. Caralho. Por isso que a continuação vai ser legal, porque eles lutariam com as roupas. Você viu que eles vão embora com as roupas, nem troca de roupa. Eu não sei como eles vão fazer, se eles tiram aquela roupa e a roupa vira um medalhão. Dane-se, isso aí é quando eles receberam os poderes, tá, né? Eles podiam lutar decentemente com aquela roupa. Ou mesmo perder os medalhões, outra pessoa tomar. Sei lá, eu acho que tentando usar as vertentes pra eles. Até porque, né, eles... Porque eles ficaram daquele jeito, mas quando o outro cara pegou, quando o Shoko pegou o medalhão, ele virou dois samurais das trevas. Chupacabra, sentido disso, né, cara? É verdade. Pois bem, né, cara? Veredito final, eu acho que na época devia ter tido uma continuação, porque o filme é bacana, tem uma premissa legal e ele poderia levar entretenimento puro. Eu ia gostar pra caralho. Né? Comentário final, além da roupa, uma coisa que no final, não deu tempo de mostrar, é que mesmo eles tendo medalhão, principalmente o ator desconhecido que eu esqueci o nome. Ah, eu vou lembrar, é o Jimmy Lee, é o Billy Lee, o desconhecido é o Billy. O conhecido, que é o Mark das Cascas, é o Jimmy. Não, obrigado, Google. Ele não é, não tem uma maturidade assim. Inicialmente você vê que ele não luta. Isso, ele é muito molecão. Então, assim, é muito poder na mão de uma pessoa não tão estável. Então, assim, ia ser legal mostrar eles tendo que se ferrar mais uma vez pra aprender a respeitar e utilizar 100% ali, o poder do Double Dragon. Eu não sei se é um elemento que é muito. Que foi, não foi abordado de maneira nenhuma a personalidade dos caras mais. Lógico que foi, ou ele ferrou um monte de coisa aí, o Milili aí. Não é tão profundo assim, cara. Eu achei ele bem. Não, acho que não merece a profundidade de Double Dragon. Você está diminuindo o Double Dragon. Menos pesando o Double Dragon. Com certeza. Menos pesando o Double Dragon. Não, cara. Pois bem. It's an ocean liner. It's the Antonio Graça. Any sign of what might have happened? Nothing. No passengers. No crew. No captain. No mention of anything in the ship's log. What do you make of that? A ghost ship. Ivaldo, você mais uma vez. Eu. Que filme você trará à nossa humilde discussão? Parceiro, agora eu vou falar sobre A Formiguinha Atômica. Eu acho que... Eu não lembro desse filme. Não, brincadeira, eu inventei. Outro filme que a gente não lembra. Traga um filme que a gente lembre, por favor. Não, agora eu vou falar de um filme completamente conhecido. Ou um filme que a gente tem assistido. Pelo menos, né? Assistido. Legal, então eu vou trazer um filme que a gente assistiu junto. Assistimos juntos agora, esse filme. Não tem como falar que a gente não viu. Não tem como falar que a gente não viu. Não é tão antigo assim. Também não é tão recente, né? Mas tudo bem. Vou falar de Navio Fantasma, parceiro. Isso, olha só. Assistimos junto esse filme. Filha sonora de... fudida. Mudvay, Not Falling, embaixo. Espetacular. Até ontem eu pensava que era Disturbed, mas... Cara, Navio Fantasma, 2002. 2002, é? 2002. Tem outro filme de 2002 que eu vou falar também. Nossa, você viu que os anos estão batendo? Caraca, o negócio tá... Caramba. Nossos anos são compatíveis. É, 2002, esse filme que a gente assistiu, assistimos juntos aqui. É, Navio Fantasma, o que, que esse filme fala? Pra quem não chegou a assistir, acho difícil, mas bem, pra quem não teve curiosidade, eu vou dar um resumo rápido do filme. Esse filme fala sobre o quê? Uma teoria bem simplificada, não muito bem trabalhada, de mistérios marítimos, embarcações fantasmas. A ideia do filme é isso. Eu também não. Assista novamente. Ele me passou uma maldição. Não, ele passou... Pra mim passou que era um demônio. É, exatamente. Não, mas a entidade é como se fosse uma resposta ao desaparecimento de muitas embarcações e navios fantasmas. Isso que eu quero dizer. Entendi. Esse filme se trata do quê? É uma equipe que faz o resgate de embarcações afundadas, ganha dinheiro com isso. Ela recebe a visita de um rapaz. Se eu não me engano, o nome dele no filme é... Deixa eu ver se eu me lembro. Jack Ferryman, se eu não me engano. É o personagem. O filme tem atores bons, né? Tem atores bons. Urban. Sim. Tem a Juliana Margulies. Tem Emily Browning. Sim. Tem atores bons. Esse cara, esse Jack Ferryman, ele diz que ele é o quê? Ele é um piloto do serviço meteorológico, né? E ele, em um dos seus... Ele vê, né, um navio grande, tentou a comunicação, não conseguiu, então ele acha que é um navio que tá à deriva. E como tá em águas internacionais, a lei é o seguinte, quem encontrou, ganhou. Então se ele valer alguma coisa, quem achou, estourou. Ganhou dinheiro e bom. E ele contrata essa equipe pra poder ir até o local, se eu não me engano é no Estreito de Bering, onde tá esse navio. E bem, eles seguem pra poder encontrar essa embarcação. Encontram ela, daí pra frente vários mistérios, vários acontecimentos começam a ser revelados e assombração, fantasma pra cá, até chegar no ápice do filme, descobrir qual é o verdadeiro vilão, no caso desse filme, a entidade demoníaca, e bem, é isso. Esse filme, eu assisti recentemente. Faz muito tempo. Eu me lembro que eu não... Eu não achei tão legal quanto eu tinha pensado que era. Não, concordo. Eu achei ele bem chato, ele bem parado. Só que ele tem uma das melhores cenas de morte do cinema, pra mim, é desse filme. Foi considerado mesmo. Que é a cena do final, quando mostra a verdadeira ação da, o que aconteceu do demônio, na embarcação. Na embarcação, cara, aquela cena é muito pesada e é muito bem feita. Cara. Essa cena ela realmente é impactante. Desespero, né? Porque você fala parado se eu tivesse. Eu me lembro que quando a gente assistiu esse filme, a gente era bem novo, né? É, porque logo no começo eu fiquei bem impressionado. Cena do cabo de aço. A cena do cabo de aço. Depois você vê o contexto do que aconteceu aqui, é muito pior. Só a cena. O que chamou muita atenção do filme foi essa primeira cena. Apenas essa abertura do filme, ela. No site Blood Disgusting, um site de filmes de terror, ela foi escolhida como uma das 13 mortes de filme de terror mais marcantes da história. Então, assim, cara, quem viu essa cena falou, puta, vai ser um mega filme de terror. Só que o que faltou nesse filme foi exatamente isso, o terror. O filme não tem sustos, é muito previsível. A ideia que ele passa, quando eles começam a falar dos marcados, né, que são aqueles que a entidade marca, só aparece um, que é a tiazinha que canta, que é aquela atriz. É... Só isso, então assim, ele não dá susto. Por isso que eu falei, ele é um filme que mais fala sobre o mistério marítimo dos navios fantasmas. Do que um filme de terror, de susto. O que mexeu comigo, essas duas cenas espetaculares que a gente comentou, mas é a cena final que ficou assim muito chamativa, que é a menina sendo resgatada e o cara reembarcando em outra embarcação, levando o ouro, que seria o chamariz, né, que é o que causou as mortes na outra embarcação. Então o que que demonstrou naquela cena? Foda-se. Não tem fim, vai começar tudo de novo, é um ciclo. Eu pensei, na sequência do filme, na época que eu assisti, que eles fariam o quê? Um filme, que seria muito interessante. Então calma. Por favor. Ivaldo, pois você não. Trouxe o filme. Sim. Todo mundo assistiu. Ok. Todo mundo concorda que as cenas são boas. O filme deveria ter tido uma continuação na deveria, época. Deveria. Por que tipo de continuação? Como seria essa continuação? É isso que eu vou dizer agora pra vocês. Dois pontos de vista. Primeiro lugar, focando no tempo do primeiro pra sequência dele, eles analisam atualizassem essas cenas que tanto fizeram sucesso, biriribaró, já que o filme não focou tanto no terror sobrenatural, fazer um filme com o quê? Qual a ideia? É, esse barco, obviamente, tá cheio de gente também. Sim. Então, é o cotidiano do dia a dia das pessoas nessa embarcação, e tipo, sendo afetadas, alguém achando ouro, o pessoal começando a planejar de se matar. Seria mais ou menos como o passado foi contado, porque o passado foi contado, era uma embarcação que realmente tinha muita gente. Isso. E as pessoas morreram. Como se o filme focasse nisso. O filme, ele mostra o barco vazio. Isso, isso. Seria aquele filme, aquele passado, só que hoje. Isso, aí seria mais, em vez de mais puxado pro terror, seria puxado mais pro suspense. Tipo, quem sobreviver, quem tá contra quem, quem... Tipo, uma questão de conspiração. Isso. Conspiração, sobrevivência. Ah, que eu quero ouro, então vou matar você. E, tipo, focar bastante nas mortes, fazer um negócio legal. Mas, sinceramente, mais puxado pro suspense do que pro terror. Até porque não ia ter fantasma, sendo que todo mundo ia tá vivo, né? Porque tirando em 10 minutos, porque eles, se tivesse um grupo que matasse todo mundo. E todo mundo na hora. E seria legal eles aproveitarem mais o vilão do filme, que por ser uma entidade demoníaca, deveria ser mais inteligente. Sim, mas mas eu não sei se funcionaria, cara, uma sequência. Porque acho que a ideia do final do filme ser especificamente o demônio entrando na embarcação é tipo isso. Ele já tá falando, ó, vai acontecer de novo. E não vai acabar. Não vai acabar. Então, tipo, ter mais um filme é só mostrar, só confirmar isso. Daí. Então, pra mim, a sequência desse filme seria pra consertar, tentar faltou, fechar com o que faltou no outro. E já que cagou no terror, tentar jogar ele mais pro suspense e investir no que realmente chamou atenção no filme. E fechar ali, concordo, fechar ali. Outra ideia que eu tive, eu já não sei se seria tão boa. Seria meio exótica, daria mais trabalho. Mas eu fiquei pensando em, por exemplo, uma outra embarcação, X, tá lá no mar, aconteceu algum problema, tá... Ou, não, melhor, minto, não seria isso. Na verdade, o que eu tinha pensado é o seguinte... Imagina se... Vai ser bizarro o que eu vou falar, mas vocês vão entender porque existe até hoje. Piratas, tipo, aquela galera que assalta embarcações, tipo, ah, vamos invadir esse navio, esse transatlântico aí pra roubar quem tá lá. E entrar pra roubar e chegar lá e, meu, encontrar pessoas mortas, pós a nova sequência de mortes do filme e vivenciar o que aconteceu com essas pessoas. É, o evento sobrenatural, se fosse fazer uma coisa focada pro terror, já com essa galera de bandidos tentando, pô, vamos assaltar todo mundo. Pô, que porra é essa? Tá todo mundo morto. O que, que aconteceu nesse barco? Aí dá merda no barco deles. Puta, e agora? A gente tá aqui. O que a gente faz pra sobreviver? Ah, vamos investigar o barco. Pô, encontramos ouro. Ah, foda-se. Eu vou ficar matando você. Eu vou matar ele, que eu quero ouro, que eu quero isso. Não, mas eu quero sobreviver. Piriri baroró. Seria a ideia do primeiro filme, só que mais evoluída, mais bem trabalhada. Uhum, eu acho que faria legal. Eu acho que essa ideia é mais legal do que a de simplesmente contar Pode ser. Passado, Acho que ficaria legal essa ideia também. Curti pra caramba. Ia ser muito interessante. Galera chegar lá pra tentar fazer um roubo e chegar lá e encontrar todo mundo morto e falar, meu, que porra é essa? Eu acho que ficaria legal. Mas também isso. É, seria só uma coisa pra fechar as abas que eles deixaram abertas no primeiro filme. Então hoje, se saísse esse filme no cinema, você assistiria? Eu gostaria. Gostaria. Porque eu sou fraco nesse ponto. Eu gosto de mistérios do mar, essas coisas. Eu gosto dessas coisas. É um fraco meu. Então eu ia acabar assistindo. Muito bem. Eu não assisti. Eu acho que o filme, ele é nota 5, se completa naquilo que ele se propõe a fazer. Tem muito buraco, mas uma sequência me chamaria a atenção. Tudo bem. Toma a palheta aí. Você toca junto comigo, tá legal? Se conseguir. E você, Everton, o que você tem aí pra... Cara, vamos mudar um pouco o clima aqui. Vamos lá. Clima pesado de mortes. E vamos falar de um dos filmes que eu acho mais divertidos, que ele fala sobre um tema que eu adoro, que é o rock. Que é a Escola de Rock, cara. Escola de Rock, cara. Escola de Rock. Escola de Rock. Filme com assisti. Jack Black. Jack Black. Eu posso falar que eu já assisti. Esse eu assisti milhares de vezes, cara. Eu assisti na escola esse filme, cara. Na escola. Que escola? Que escola, cara? Eu não posso levantar o nome do colégio para que eu não fique prejudicado. Então, e o filme... Eu queria ter assistido na escola, mas... Também, cara. O filme é bem básico, né? Acho que a maioria do pessoal já deve ter assistido. Que o Jack Black... Não precisa gostar de rock pra assistir o filme. É, ele é o nome do personagem é Dewey Finn. Ele era um cantor e guitarrista de uma banda, que ele é demitido dessa banda e tal. E ele começa a morar com um amigo dele. O amigo dele é professor de música. Nisso, ele toma... esse amigo dele é contratado pra ser um professor de uma escola, tal. Escola muito rigorosa, particular. E ele vai lá e toma a identidade do amigo dele e começa a dar aula nessa escola. Só que o mais engraçado é que ele é um, como por ser um cantor de rock, um guitarrista de rock, ele ama o estilo. Então nisso ele quer ensinar todas as crianças a história do rock, como os instrumentos. Ele caga pra matemática, ele caga. Com certeza. E ele vê que o pessoal, que os alunos dele são talentosos, cada um toca um instrumento, eles são bem talentosos, e ele resolve então montar uma banda de rock pra fazer a batalha das bandas. E esse filme é bem interessante porque o Jack Black, ele tem uma banda chamada Tenacious D. Ele realmente gosta de rock. Ele realmente gosta muito. Principalmente se vocês já assistiram Tenacious D, que é um filme também. Muito legal, divertido também. Parece o Ron James Dio, um dos melhores vocalistas. E nesse filme é divertido porque o Jack Black, ele cantava as músicas mesmo no filme. E todas as crianças também. Todas as crianças tocavam de fato os instrumentos. E um outro, e a trilha sonora desse filme é fantástica, né? É espetacular. Pô, AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, The Who, Led Zeppelin. Falando Led Zeppelin, pra conseguir a música do Led Zeppelin, o Jack Black teve que gravar um vídeo junto com a plateia lá da Batalha das Bandas lá. O diretor gravou esse vídeo, todo mundo implorando pro Led Zeppelin fornecer a música Immigrant Song, né? Os direitos dessa música nesse filme, cara. Que toca. Que ele toca. Aquela cena do que eles estão. Quando eles conseguem entrar na batalha das bandas e ele começa a cantar no carro. Muito bom, cara. E é isso, ele é um filme bem, bem divertido. É um filme que você se sente bem depois de assistir esse filme. É verdade. Eu me sinto bem. Sempre me sinto bem, sempre assisti, assisto várias vezes, sempre dou risada. Eu gosto muito de rock também, acho isso colabora. É, isso ajuda muito, né? Mas não só isso, o filme é bom. A atuação é muito boa. O Jack Black é um dos melhores comediantes que tem hoje em dia pra mim. Ele é o gordinho mais atlético do. De Hollywood é ele, cara. E o melhor, o filme começa bem e termina muito bem. Não tem nada que você fale, poxa, vi. Muito da espetacular. Pois bem, eu considero que ele ainda poderia ter uma continuação. Eu não consigo enxergar isso, eu gostaria que você comentasse. Eu também não enxergo isso, parceiro. Sabe por quê? Pensa comigo. Não sei. Os roteiristas de Hollywood, eles que se virem nisso, mas pensa que eles teriam, por eles exemplo, se virar muito bem. Teriam que participar de uma nova batalha de bandas. Certo. O Jack Black, ele tem que reunir todos os alunos dele. Agora, o Jack Black é um professor de música, sim, certo? No final do filme? Imagina que cada aluno dele foi pra uma região, sim, dos Estados Unidos, e cada região eles vão lá e estudam sobre a música, sobre uma banda ou um artista que surgiu nessa região. Por exemplo, o guitarrista. Imagina que o guitarrista vai pra Seattle. Seattle, onde tem de estudo grunge. Aí ele juntando a banda, todos vão pra lá e vai lá, ó, no grunge, aqui em Seattle surgiu o grunge, aqui em Seattle surgiu o Jimi Hendrix, que é o maior guitarrista que existiu. E nisso vai indo, por exemplo, eles vão pra Bay Area. Ele poderia vir pro Brasil pra aprender o Arrocha? Poderia, mas aí seria um pouquinho mais difícil. Não, cara, ele poderia vir pro Brasil pra aprender com o Chimbinha. Chimbinha, o deus da guitarra. Caraca, é verdade. Ou Wesley Safadão. Mas ele é o deus do cabelo, da música da balada. Até porque ele não tinha não, então, e seria isso, seria mais focado em contar mais a história do rock mesmo. Porque visitando cada local, por exemplo, ia na Bay Area, na Califórnia, falar sobre thrash, sobre o glam. E também na Inglaterra, né? Um dos estudantes com certeza estaria na Inglaterra. Pô, na Inglaterra não só um, podia ter muitos, né? Pô, Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Iron Maiden, todas essas bandas de lá poderiam ser tratados do filme. E se a gente prejudicasse um pouquinho a vida do Jack Black? Imagina se ele tivesse que ir pra outra escola. No fim. Eu gosto de falar dele, cara. Eu gosto de Jack Black. Imagina se ele fosse pra uma escola de rebeldes. Exato, que eu tinha falado. Adolescentes complicados. Do gueto americano. Exatamente. Que maconha na sala, batem nas meninas. Exatamente. Uma boa ideia. É uma ótima ideia também. Poderia ser uma continuação, né? Seria uma boa ideia. Ia ser bem interessante. Seria uma ideia interessante também, cara. Montar uma nova banda. Ou uma sala de mudos e surdo. Aí é mais difícil, né? Isso. Ia ser espetacular. Aí eu não sei como. E cegos. Caralho, mas é muito. Aí é sofrimento demais, cara. É sofrimento demais. Mas é isso. Eu assistiria quantos filmes fossem possíveis de ser feitos na escola do rock. Porque eu adoro rock e metal, cara. Então, pra mim, ia ser demais, cara. É verdade, é verdade. Eu concordo plenamente. Esse filme, pelo ator em si, eu tenho certeza. A sequência desse filme não. Esse filme é um filme que não precisa necessariamente ter uma sequência, mas se fizesse uma sequência, poderia ser lançado hoje. Daria pra ser feito. tá aí um filme que, assim, a gente tá levando muito em consideração. Porque é. A música que ele coloca é uma música com que certeza. Tá aí há anos e é uma música que vai ficar por anos. É, o diferencial desse filme é que muitos filmes que a gente tá falando, por exemplo, Navio Fantasma, é um filme que eu gostaria de ter visto uma sequência na época. Sim. Não hoje. Hoje eu até comentei de ver no cinema, mas bem, isso nunca vai acontecer, tô brincando. Mas, assim, na época seria legal ver a sequência. Agora, Escola de Rock é um filme que, se, meu, aparecer em 2035, falar, lançaremos um novo Escola de Rock, velho. É, vai estourar. Dá pra assistir, cara. É, foda, internet né? Até hoje explode quando o Jack Black possa... É, alguma coisa relacionada, né, cara. Tira foto. Muito foda. Bom. Muito bom, cara. We have to go on. We have to outlast them. Only one species is getting out of this alive. Vamos lá. Posso falar um filme? Pois não. Pois não. Qual? Escola de Rock é 2003. Eu vou falar, vou ficar mais ou menos na mesma época. Porque nós estamos falando de época. Que saiu 2000. Navio Fantasma. É. É outro filme que eu assisti em 2002. Canguru Jack. Eu assisti em 2002. Eu não assisti, não cheguei a assistir em 2002. Não, a gente assistiu em DVDs. Que saiu em 2002. Foi na época dos DVDs. Foi um dos filmes que quando eu comprei, assim que eu ganhei DVD, foi um dos filmes que eu queria assistir de qualquer jeito. Que eu via no cinema, eu vi o trailer e falei, esse filme é muito foda. Que é Reino de Fogo. Reino de Fogo. Espetacular. Diretor Robbie Bauman. Que tem um elenco muito bom, tem Christian Bale. É inacreditável, né? Matthew McConaughey. Os caras são atualmente, cara. Tem o Gerard Butler. Cara. Atores que hoje em dia ganham muita grana. E realmente. E naquela época já era um ator. E pra sagrado. Mim, um dos melhores dragões do cinema ainda foi é desse mesmo, filme, cara. Mesmo. Espetacular. Eu espetacular. Acho os dragões muito loucos. E... muito bem feitos. A premissa do filme é catastrófica e é básica e é tranquila. O filme começa com o personagem do. Christian Bale, criança, que eu não lembro o nome dele, que é o Queen. Ele é criança, tá? A mãe dele é uma engenheira. É engenheira, né, que ela é? Não sei. Não, mas ele tá fazendo uma escavação X. Ela é engenheira e tá fazendo esse programa de escavação, certo? Nisso, o Queen tá acostumado aí e tal. E nisso ele descobre... ele só descobre, simplesmente, ele vai num buraco e descobre um dragão. Ah, que ótimo, cara. O que acontece? Tem um salto temporal que mostra... é legal essa parte que eu acho legal essa parte do filme, que ele mostra o que aconteceu através de notícias de jornal, do mundo sendo dominado pelos dragões e, tipo... começa a aparecer dragão. É porque nesse filme, se eu não me engano, os dragões eles só conseguem consumir coisa queimada, né? Por isso que eles, sim, eles atacam. Sim, sim. Os dragões só consomem cinzas ou alguma coisa que eles conseguem queimar. É a mesma ideia, por exemplo, no Game of Thrones atualmente, os dragões são a mesma ideia, eles fazem a mesma coisa, sim. Né? Primeiro eles calcificam. Na verdade, os dragões, eles conseguem pesquisar e descobrem que os dragões eles resistiram, sim, há muito tempo, na Idade Média. Eles só estavam adormecidos e acordados justamente nessa época. O filme corta, mostra tudo o que aconteceu e mostra... agora, o Queen, a sociedade sobrevivendo num castelo e tal. Eles estão lá sobrevivendo do jeito deles, eles sabem que os dragões vão aparecer, mas eles vão sobrevivendo, né? Uhum. De repente, aparece um grupo que é o do General Coronel WTF Van Zant, que é o personagem... Van Zant, cara, é o nome dele. Van Zant, Coronel Van Zant. Não é Van Zant? Quer ver? É Van Zant o nome do maluco. É Van Zant. Van Zant. Achei que era Van Zant. É Van Zant. É que ele somou Van Zant com Avante, aí deu Van Zant. Que é um americano. Eles estão na Inglaterra e ele pede abrigo e tal, pra passar um dia. Então é um migué da porra lá, né? Clássico migué americano. O cara chega com um tanque de guerra e fala, você pode deixar eu tomar um copo d'água aí, parceiro? Não é por nada não, nada vai te acontecer. Não quero fazer nada não. E depois de brigas e tal, discussões, ele entra e tal. Aí o filme tem as suas... aparece os dragões, porque o filme é de dragão, tem que aparecer dragão, eles têm que matar alguém em alguma hora. Sim. Parece legal. Os efeitos do filme eu acho muito bons. Pô, os dragões são muito aquela bem feitos. Tem uma hora que eles vão de paraquedas, né? Que eles tão... então, tem um grupo, o grupo cara, desse americano. Cara, aquele um é muito bom, então, aquela tem parte. Tem um grupo, né, dos paraquedas. Que dizem que essa bom cena dos paraquedistas desse filme foi mais ou menos a pegada base pra fazer a cena dos paraquedistas do Godzilla. Do Godzilla, né? E faz sentido. Eu não assisti o Godzilla, não posso falar, mas... vocês estão me falando, deve ser parecido. Sim. E é legal do Godzilla. É interessante. Legal, mas, cara, aquele filme é meio... Pois bem, aí tem todo o desenrolar do filme, o que que acontece, a briga, obviamente o cara vai entrar dentro do abrigo e ele vai brigar com o cara que é chefe de lá, o Van Zant briga com o Queen. O Van Zant dá um pau no Queen. Pô, mas o Matt McConaughey tava porque ele tá trincado, muito gancho, velho, tá naquele muito filme. Tava pesado o negócio, aí... mas foi por causa da barba. É, pode ter sido. Deu poderes. Aí muito bem, aí o o Van Zandt, ele descobre junto com o grupo dele que em Londres, que é onde no começo do filme o Queen descobriu o primeiro dragão naquela escalação, tá o macho. Ele repara que todos os dragões que ele conhece, que ele mata durante esse filme é britânico, será? Ele é britânico-americano, se eu não me engano. Ele descobre que todos os dragões são fêmeas, né? Durante o filme todo. Todos ele matou muito dragão. Ele diz isso logo no início, quando ele chega lá. Que todos são fêmeas. E ele descobre que o macho tá lá. Eu não lembro como ele descobre que o macho tá lá, mas ele sabe que o macho tá lá. E eles vão até lá, porque eles falam assim, vamos matar o macho, acabou, né? E eles vão até lá, tal, aí no final do filme. Vou dar spoiler aqui, pessoal, me desculpa, mas vai ter spoiler aqui. Eles matam o macho e o filme acaba. Tem a cena do Matthew McCartney Banzan. Tem uma cena se jogando em cima do dragão. Não adianta merda nenhuma. Era mais fácil ele ter jogado só um martelo. Que não fez sentido algum. E é da hora a cena final, quando ele atira a flecha. É, muito bem feita a cena final, quando ele atira a flecha, mata o dragão. A cena mais bem feita que eu vi. É legal quando eles chegam lá onde o dragão macho tá, ele vê que o dragão já tá, o macho já tá comendo as fêmeas. Sim, sim, sim. Porque ele tá ficando sem comida, sem alimento. É isso que eu ia te comentar. Não era no sentido bíblico que você tava falando. Não era no sentido bíblico, nesse filme, literal. Ele está comendo de fato. Meio que os dragões já estão se extinguindo, vamos dizer assim. Porque sim. Eles já estão devorando eles mesmos, né? É bem interessante isso no filme. Eles só acabam com o macho pra não ter mais a reprodução. Isso, exatamente. E você falou vocês estavam falando dos efeitos. Acho que uma das cenas mais incríveis foi quando o dragão chegou pra queimar o local onde eles estavam refugiados. Aquela então, cena foi espetacular. Sim, aquela cena espetacular. E o ataque do macho ali com o grupo do Van Zandt ali. Uhum. Que só sobreviveu ele e a líder dos anjos, não sei o que lá, que saltavam de helicóptero. Exatamente. Mas então, Vinícius, você acha que esse filme maravilhoso deveria ter continuação? Então, agora... Eu reassisti o filme pra gente poder gravar e comentar hoje. Assistindo pela segunda vez, eu acho que ele não devia ter tido uma continuação. Eu acho que, por roteiro e por história, uma continuação não é eficiente. Porque o macho já tava comendo as fêmeas, o dragão já ia se extinguir porque eles não iam poder reproduzir. Uhum. Então, a tendência era aquele saindo daquilo lá. Você entende que a humanidade vai sobreviver. Mas eu acho que um epílogo, uma história antes de quando começou, de fato, os primeiros ataques dos dragões, seria um filme interessante. Seria interessante. Muito interessante. Mostrou, tipo, a cidade atual. Dia a dia, do nada, vem um dragão e começa a destruir a cidade. Ah, sim, você fala, tipo, no período em que eles começaram a atacar. A decadência da humanidade. Sim. Exatamente, eu acho que a decadência da humanidade, legal, de fato, seria... Eu concordo, seria perfeito. Mas uma coisa que eu achei um pouco... Como é que eu posso dizer... Não, não é fraco, mas eu achei que assim, deveu um pouquinho. É o seguinte, porra, os dragões dominaram o mundo inteiro, entre aspas, certo. O planeta inteiro. Caralho, só teve um macho rodando o mundo inteiro? É, isso é estranho. Isso eles não conseguem definir, mas eles entendem que um macho prolifera com várias fêmeas, ok. Mas, por exemplo, se ele tá nos Estados Unidos, não tem como no dia seguinte ele gerar um monte de filhotes no Japão. Eu acho que deveria ter mais. Não, mas eu acho que todas as fêmeas iam pro macho, né? Mesmo assim também... Eu acho assim que... realmente eu não sei se ficaria ruim. Eu não sei se ficaria ruim. Muito maçante. Mas talvez uma sequência mostrando a batalha em outros locais... Então, mas isso dominou o mundo inteiro? Não deixa dominou explicar. Dominou o mundo inteiro. Porque no final do filme, eles falam que receberam contato de franceses. Ele fala assim... Como vocês mataram o dragão? A gente recebeu um contato no rádio. Aí ele fala, aí o moleque que o Queen cria como filho, fala assim, mas eles falavam em francês, porque era uma coisa que nunca tinha acontecido. Eles só falavam com pessoas perto. Eles conseguiam falar. Por isso que eu teorizei isso, porque... Poderia ser como se os franceses falaram: meu, vocês conseguiram matar o macho? Meu, tá acabando então aí? Mesmo. Como é que vocês fizeram pra matar o macho? Não, mas eu acho que não é muito isso. Eu acho que é muito tipo: tem menos dragão, as comunicações estão voltando, as coisas estão começando a acontecer de novo. Sim e não, porque até então eles mataram o macho um dia, tipo, pouco tempo depois. Tudo bem que não foi um dia, mas curto período de tempo. Morreu todas as fêmeas do outro hemisfério do planeta, sei lá. São buracos. Mas continuação não teria. Poderia ter. Eu acho que uma continuação realmente. A continuação, a continuação. Mas um filme no universo eu acho que seria bacana. Sim. É. Porque o dragão é muito legal, os dragões desse filme são muito legais, são muito perfeitos. O foco na decadência da raça humana seria melhor do que focar no dragão em si. Por isso que eu falei, seria interessante eles definirem melhor essa ideia de ter apenas um macho, porém numa sequência poderia prejudicar muito o conteúdo do filme. Poderiam cagar em alguma coisa, ia ficar esquisito. Seria importante pra você entender esse conceito, como é que é um macho, o mundo inteiro. Mas foda-se isso. Essa ideia de mostrar a queda da raça humana seria espetacular. Seria muito bom. Evil has a new enemy. Justice has a new weapon. And the world has a new hero. Evaldo, fecha com chave de ouro pra gente não, beleza. Mais um filme supimpa pra garotada. Ó, vou fazer um... Vou fechar com chave de ouro mesmo. Bem, pelo menos pra mim eu vou... Na verdade é um filme que deveria ter um remake, né, cara? Também. Até porque não seguiu muito a ideia do original, mas eu vou dar umas ideias de talvez continuação. Pode ser que vocês concordem ou discordem, né? A gente vai descobrir agora. 1997, eu vou voltar um pouquinho atrás. Mas esse filme a gente assistiu também em torno de 2000 e alguma coisa. Esse eu assisti. Eu posso não lembrar esse muito, eu não assisti. Mas eu já vimos assisti na TV, provavelmente. Eu só vi trailer desse filme. Cara, Spawn, Soldado do Inferno. Eu esperava 1997. Passar noite, passava no SBT, eu esperava noite. Esse filme é da New Line Cinema. Tem um elenco razoável. Uma pessoa faz parte do elenco desse filme. Razoável que... Razoável entre o quê? Eu só conheço o John... Eu conheço. Esse... O John aí, Leguizamo, que é o John Leguizamo é o único que eu conheço, cara. Quem? É o Pest, o John Leguizamo. Ah, é? É o Pest. Ah, esse filme, por sinal... Mas ele tá gordo nesse filme, não tá? Foi a melhor atuação, pra mim, foi uma das melhores atuações desse cara. Porque assim, ele realmente incorporou tanto o personagem que ele fez no filme, que é o violador, palhaço no caso, que na verdade é o demônio violador, que eu tava lendo na internet, uma das curiosidades acho que mais chocante do filme, que... Você assistiu o filme? Assisti. Você não assistiu o filme? Não me lembro. Tem uma cena, Everton, que ele tá conversando com o Spawn e ele abre uma lata de lixo e tem pizza. Só que a pizza tá com larvas. Ele come essa pizza com as larvas. A cena foi real. As larvas são reais. Ele comeu realmente a pizza com larvas. Pra você ver como o cara tava 100% conectado no personagem, cara. Mas isso é tirado do quadrinho. Porque ele, no quadrinho ele come também. Ele come tipo um hambúrguer cheio de larva, cheio de merda. É do personagem. É do personagem. Sujo, asqueroso. Mas esse filme conta caralho, o quê? Meu, esse filme conta a larva, história. Né? Comeu larva, cara. O Spawn é baseado numa história de quadrinhos. Famosíssima. Exatamente. Todd McFarlane. O filme conta a história de Al Simmons, que é um agente de uma organização americana. Ele, bem, faz serviços, entre aspas, secretos pra essa organização. E essa organização, ela tem como chefe Jason Wynne, que seria, vamos dizer, um vilão aí meio que poderoso, mas que faz quem parte é do governo. Quem é o Jason Wynne? É o Martin Sheen, né? Isso. E ele vai, anda com a Jessica Priest, que seria uma caçadora fodona, uma guarda-costas fodona, vamos dizer assim, um agente que sempre acompanha ele, protege ele. Na verdade, agora eu tô pensando, na verdade, o ator mais famoso é o Martin Sheen, né, cara? Desse filme, né? Também, sim. Sim. Bem, no caso, o Al Simmons faz missões pra essa organização. Só que esse líder da organização, o Jason Wynne, ele tem um pacto, um demônio, ele trabalha pra essa entidade demoníaca. E esse palhaço, que é o violador no caso, ele é liderado pelo Malevolge, que seria uma entidade demoníaca, um dos líderes do inferno, por sinal. E ele deixa bem claro que ele quer o Al Simmons, pelo fato dele ser um guerreiro muito hábil, um assassino poderosíssimo. Treinado pra matar, né? Esse Jason Wynne arma uma armadilha, né? Faz uma armadilha pro Al Simmons, mata ele, e o Al Simmons vai pro inferno. Ao chegar no inferno, ele faz um pacto com esse demônio Malevolge. O pacto dele é o seguinte: ele daria o direito do Al Simmons voltar pra Terra, voltar pra Wanda, se não me engano, que é a mulher dele, desde que ele liderasse a horda demoníaca, fosse o líder do exército demoníaco, que viria pra Terra e destruiria tudo. Basicamente, a ideia do filme é isso. Que não faz sentido algum, né? Porque se ele tá fazendo isso pra voltar pra mulher dele, ele vai voltar com a mulher dele numa Terra totalmente destruída. Exatamente. Mas, né, mente distorcida dá nisso. Ah, o enredo do filme é isso. Mostra um pouquinho ali da vida dele, vamos dizer assim, eu não sei qual é a dimensão que ele anda, não sei se é um limbo ou um... Ele anda numa dimensão que não é bem a Terra, ele anda num local lá com, né? Purgatório, será? Purgatório, isso, ótimo. Seria praticamente o purgatório. Mostra um pouco dele nesse período, aprendendo a usar os poderes dele, uma coisa e outra, mas assim, sendo alimentado pela vingança, pelo ódio, pouco a pouco, ele vai aprendendo a se tornar mais poderoso, controlar os poderes dele. Ele recebe a ajuda de um personagem que faz parte do comic mesmo, que é o Cogliostro, que foi um guerreiro também antes dele. Sim, tô ligado. E basicamente é isso. O filme roda em torno da sede de vingança dele e como é que ele se deu com isso, né? Qual foi a decisão que ele tomou. Referente ao comics, né? Faz sentido algumas coisas, porém o filme tem muita coisa que não faz sentido, que o escritor mesmo quis incluir ali, mas não segue muito a lógica dos comics, no caso, né? Algumas curiosidades que eu posso dizer sobre o personagem, mais do que sobre o filme, acho que é mais interessante. Al Simmons, pra quem não conhece, o personagem que é o Spawn dos quadrinhos, do filme em questão, não é o único Spawn desse universo, desse comics. Ele era apenas mais um soldado que foi escolhido pra liderar, de tantos outros que já existiram. Mas na HQ ele é o principal. Ele é o principal, porém, ele chega a... Eu conheci outros. Minto, spoiler da HQ. Ele chega a morrer e entra outro no lugar dele. Ah, entendi. Tanto que na HQ tem a caçadora, né? Tem a caçadora de Spawns, né? Outra coisa que eu achei bem interessante. É do Spawn, aquela personagem que tá na base. Sim, é. Os Guardiões da Galáxia. Sim, mas não é ela a caçadora. Ah, ela é a caçadora. Ela é o anjo, é o anjo. É, hein? Queria. É bem legal, por sinal. Vamos dizer assim, mitologicamente falando, a cada 50 anos é elegido um Hellspawn, que é o nome original da entidade em si, pra liderar, né? Pra ser o mais poderoso de todos. Até que ele morre 50 anos depois, se elege outro e por aí vai. Uma coisa que eu achei interessante que eu não sabia, até por fato de não ler tanto o HQ, é que a roupa dele é uma simbiose. Ela é uma entidade viva. E no filme eles mostram muito isso, né? Que principalmente numa cena que ele sobe na parede, ela vira uma pata de monstro, se ele entender muito, ele vai escalando. Tem uma cena numa estrada que ele... Que vira uma moto. De fato, a roupa em si é uma simbiose. E quando a pessoa aceita o cargo de Spawn, quando ele vai pro inferno e fecha o pacto, a simbiose em si escolhe ele. E, bem, possui ele, vamos dizer, acompanha ele e evolui com ele a partir dos assassinatos, do que ele comete, a partir do momento que ele se torna um Spawn, ela vai evoluindo junto com ele, se tornando mais forte. Tanto que, se ele não fizer o que no pacto dele foi, vamos dizer assim, prescrito, você vai ter que matar. Ele não fizer, ele não consegue controlar, ele não consegue ter tanto controle. Tanto que o Al Simmons do filme, ele demora um pouco pra controlar os poderes dele. Isso na HQ também, ele meio que tem que aceitar antes da condição dele, né? Sim, isso foi, acho que foi o ponto mais realista que manteve entre a HQ e o filme, né? Eu tinha, por sinal, até o nome da simbiose que aceitou o Spawn, mas eu perdi... Bem, não importa. O violador do filme, que no caso é o palhaço, parece ser um personagem tosco, bizarro, engraçado, fraco, mas na verdade, ele é uma entidade extremamente poderosa, nascido do inferno, tanto que no filme não mostrou isso, mais ou menos, mas independente se você matar ele e ele voltar pro inferno, ele não vai morrer, porque ele é uma criatura do inferno. Ele é um ser do inferno. E ele sempre é o principal inimigo dele. Ele é um dos principais. Ele não é bem inimigo, ele é ele vigia o Spawn, né? Não é isso, o violador que ele faz? Ele teria que criar, ensinar, acompanhar o Spawn pra que ele cumprisse a missão dele. Mas porque eu não assisti o filme, mas eu assisti recentemente o desenho do Spawn que foi feito pela HBO. Que, guia, que ele segue mais a HQ, né? E nisso mostra bem claro que o violador ele é um cara que tá controlando, meio que controlando o Spawn. Mas ele acaba lutando com o Spawn. Exatamente. Acaba, mas nem lutando, porque ele ganha muito fácil do Spawn, tá ligado? Ele por é muito sinal, mais forte. Ele tem mais. Ele é um dos de 5 irmãos. Uma família chamada Ferbiaco, se eu não me engano. Ele é um de 5 irmãos, 5 demônios poderosíssimos, só que ele é o mais poderoso de todos. Ele é muito, muito, muito poderoso. Realmente ele poderia matar o Spawn em questão de segundos. E o objetivo dele, assim como você disse, é garantir que o Spawn cumpra a missão dele, que é recrutar. Na mente de um Spawn, ele tá matando, ele tá vingando, ele tá livrando o mundo de pessoas ruins. Não é isso, ele tá recrutando soldados pro exército do demônio. A ideia básica da missão dele é isso. O filme em si, o filme acompanha a trajetória do Al Simmons, ok, aprendendo a usar os seus poderes, ficando cada vez mais forte, na busca da família dele, na busca da mulher dele. Em resumindo assim rapidamente, no final ele tem uma batalha com esse violador, no caso consegue deter ele, consegue, vamos dizer assim, compreender qual é o real plano de Malevolgian, que é o demônio que ele fez o pacto, e ele não é que se torna do bem, mas assim, ele consegue se livrar dessa missão temporariamente. Tem. O filme fecha nisso, não termina bem pra ele, ele não termina feliz, ele simplesmente consegue evitar uma coisa que eles querem. Por sinal, no filme, o vilão, que é o comandante lá da organização dos Estados Unidos que eu comentei com vocês, ele tem um vírus que ele vai espalhar no mundo, ele quer infectar pessoas, matar todo mundo, e tá dentro dele. Então eles fizeram o Al Simmons procurar ele pra matar ele, pra liberar esse vírus, e ele consegue deter isso. Uma coisa boa que ele fez, por sinal. O filme termina aí. Certo. Vamos esquecer o filme, como mostrando o personagem, porque a gente não conhecia o Spawn, nem todo mundo ali sabe quadrinhos. Assistiu o filme. Você acha que o filme deveria ter tido uma continuação pelo que ele apresentou e por sua vontade, obviamente? Ok, eu acho que o filme deveria ter uma sequência, sim. Por quê? Já que o filme foi baseado, o personagem, né, foi feito diretamente lá, o próprio criador tava junto aí no filme e tudo mais, já que ele seguiu, pelo menos por cima ali, a história real, eu acho que muitos outros personagens que têm importância na série Spawn poderiam aparecer numa sequência. Eu vou citar um do que eu acho mais lógico, mais óbvio, eu acho que seria espetacular. Até hoje em dia, vou ser honesto, vocês podem não concordar comigo, mas acho que até hoje em dia, se fosse feito um filme novo do Spawn, seria muito legal apresentar esse cara no filme. Eu não vou acertar o nome dele, porque faz tempo que eu não leio nada sobre ele e é difícil de encontrar coisas dele da internet. Tem que pesquisar mesmo a história do HQ. O Heimdamer, que é um anjo, caçador de Spawn. Eu achei esse personagem muito foda. Não seria impossível de colocar ele no filme. Uhum. Uma coisa que eu achei legal nesse filme é o seguinte: o novo Spawn, líder dos Soldados do Inferno, foi criado, foi escolhido, foi posto na Terra pra fazer a missão dele. Ele não concretizou, ok. Mas, vamos dizer assim, no ponto de vista celestial, meu, os caras colocaram um vírus ali, a gente tem que eliminar. É um Spawn, acabou. Alguém tinha que ir atrás dele pra tentar eliminar ele. Sim. Eu acho que seria muito legal na sequência do filme. E pra deixar o filme mais interessante, como eu comentei com vocês sobre a roupa ser uma simbiose, como o Spawn em si não cumpriu a missão dele, ele tá tentando se afastar da missão de assassino, vamos dizer assim, de aumentar o exército do inferno, ele deveria entrar em certo conflito com os poderes dele. Sim. Alguma coisa tinha que acontecer de peso pra que prejudicasse ele, além de um caçador fudido aí, celestial, ir atrás dele pra dar um peso muito foda no filme, pra ficar legal. Os policiais, que são os investigadores de toda a série Spawn, eles não apareceram no filme, chato. Eles são pessoas bem comuns, importantes. Mas, é muito bacana esses dois caras. E é muito esses dois são muito legais, porque um, tipo, ele tá sempre seguindo as ordens do gordão. É gordão, que fica pedindo coisa. Só que esse cara é muito foda, ele é tipo um investigador muito foda, velho. E o cara fala, legal. Não, esse cara manja. Aí você pega o Spawn em conflito com seus próprios poderes, alguém tentando exterminar ele, poderoso, que seria o Heimdamer, eu acho que esse é o nome, que é o soldado celestial, que é o anti-Spawn. No próprio HQ ele é conhecido como anti-Spawn. E pra fechar ainda com chave de ouro, até pra possivelmente no final do filme unir um pouquinho que seja o Spawn com esse Heimdamer, o violador voltando pra se vingar do que o Spawn fez com ele. Tipo, já que você não vai fazer a missão, seu lixo, eu vou acabar com você e vai ser agora. Eu acho que dava pra fazer um negócio legal, dava pra trabalhar de uma forma bem interessante. Pelo que eu lembro, quando eu assisti o filme, eu achei um filme legal, cara. Eu queria assistir quando passar, assisti mais de uma vez. Mas eu acho que é um filme que, pela história do personagem, pela história de quadrinhos hoje, que eu sei, é uma história que vende, é uma história de quadrinhos que tem um bom público, deveria ser feito um remake primeiro pra consertar o primeiro filme. E a partir daí expandir o universo. Eu acho que vale a pena investir. Só que ele é um filme, é uma história de quadrinho adulta, né? Então, mas agora tá na onda de filme. E hoje tá na onda de super-herói, mas naquela época, filme de anti-herói não fazia tanto sucesso. Eu acho que Spawn foi um dos primeiros. Não só de anti-herói, como de herói em geral. De super-herói, de história em quadrinhos, como tem hoje. Então hoje já é um período mais fácil de você arriscar e tentar fazer um filme. Ainda mais com o Spawn, que é um filme que exige efeitos especiais e tal. Seria muito difícil. Quero ou não, o Spawn tem personagem pra caramba. Você lembra do jogo do Dream Quest, cara? Lembro. Muito personagem, muito vilão épico. Tem muita coisa boa. Muito que se aproveitar. Eu acho que tem muito que se aproveitar. E, cara, eu acho isso. Spawn foi um filme... Poderia ter sido melhor? Ok. Não foi. Tudo bem. Mas tinha atores bons. A representação do violador, do palhaço, eu achei espetacular. Ele foi a única coisa que praticamente salvou o filme inteiro. Certo. Porque foi uma representação do vilão, pra quem leu o HQ, ímpar. O negócio é incrível. Muito semelhante. Foi muito bem feito. O humor negro que ele usa é espetacular. E, assim, eu achei um filme desbravador, porque foi um dos primeiros, um dos repercussores de filmes de anti-herói que foi feito. E por mais que não tenha qualidade, assim, na época, eu acho que marcou muito. Eu acho que marcou muito. Foi... Eles chutaram ali, eles atiraram às cegas e, infelizmente, não investiram mais do que poderiam. Porque realmente não tiveram porque retorno. O filme não deve ter tido retorno. Obviamente não teve o retorno que deveria, que eles gostariam que tivesse tido. Mas eu acho que é um filme que deveria ser refeito, deveria ter tido alguma sequência, que tem muito material pra se aproveitar. Mas, vamos ver pela frente. Dizem, pelo menos pelo que a internet diz, provavelmente, pelo menos o escritor já tem um roteiro completo de um novo filme do Spawn. Só tá esperando alguém... A internet fala muita coisa, né? A internet fala bastante coisa, mas o Spawn eu sinceramente nunca vi falar sobre um novo filme. Todo mundo fala que deveria ter, mas na verdade, fala. Desses filmes que a gente comentou... Não, Os Aventureiros é um que tem bastante... Com o The Rock, que os caras estavam falando que ele vai fazer. Tá? Talvez os outros não. Os outros não. De ter visto alguma coisa sobre, também que a gente trouxe eles. O Spawn é um personagem que nos trouxe, devido às nossas jogatinas no Dream Quest, uma das frases mais clássicas que nós temos: encontrar, destruir e matar, parceiro. Com certeza. É isso, tiro, facada e bomba. São tardes. Se o nosso amigo, que espero que vá escutar nosso podcast, vai se identificar, é pra você. Especialmente pra você. Camarada. É isso aí. Esses são os filmes que a gente sugeriu. Existem milhões de outros filmes bons, ruins, que poderiam ter tido sequência. Poderiam... Nós selecionamos filmes que nós gostamos. Exatamente. Nós lembramos da nossa infância. Vamos deixar isso bem claro. São filmes de gostos pessoais. Você pode ter alguém que tá lendo, que tá escutando, pode ter visto o filme na época e ter achado todos uma bosta. Exatamente. Ter três filmes ou quatro filmes totalmente diferentes do nosso. Exatamente. Por isso que é bom saber a opinião de todo mundo. Exatamente. Por favor, deem sua opinião. Citem outros filmes. E se vocês acharem que alguns desses filmes que a gente comentou, se vocês têm um ponto de vista diferente, ou uma ideia uma diferente, uma história diferente, meu, posta pra gente, vai ser legal.